sou grosso, mas ando alerto. Fui conferir bem de perto, era negra Marcolino. Chegou sorrida e contente quando ela viu que era eu. Se revolhendo me disse: que bom que tu apareceu. Se atracou no estrepitiço que até me surpreendeu. E essa negra não é mole, perguntei no bebidão que o Pedro Bica te deu. Tapei bem o meu chapéu e mandei que tocasse um shot. Deixou de encostar as pernas e nem tampouco as lanternas. Deixou o passado pra trás. Tá tranquila, vive em paz. Já se divertiu que chega. Apaguei o fogo da nega e nem faísca não sai mais. Toma o teu, bem surda.